está cheia a tua lamparina. Meu irmão vai acender agora. Se estás triste ou atribulado, dê glória a Deus e mande tudo isto embora. Se há muralhas no teu caminho impedindo teu caminhar, toque a buzina que eu tenho certeza que a muralha não resistirá. Toque a buzina que eu tenho certeza que a muralha não resistirá. Porque Jesus está presente todo momento que você clamar, seja na terra, no mar ou no ar, ele está pronto pra te ajudar. Porque Jesus está presente todo momento que você clamar, seja na terra, no mar ou no ar, ele está pronto pra te ajudar. Eu sei que o fogo agora está caindo, porque Jesus aqui está passando. Quando ele passa, tudo se transforma. Quem está frio vai logo se esquentando. Se está acesa sua lamparina, meu irmão Jesus vai te usar em línguas estranhas e profecias pra sua igreja edificar. Em línguas estranhas e profecias pra sua igreja edificar. Porque Jesus, ele é o mesmo, e nunca, nunca ele vai mudar. Seja na terra, no mar ou no ar, sua palavra se cumprirá. Porque Jesus, ele é o mesmo, e nunca, nunca ele vai mudar. Seja na terra, no mar ou no ar, sua palavra se cumprirá. Porque Jesus está presente todo momento que você clamar, seja na terra, no mar ou no ar, ele está pronto pra te ajudar. Porque Jesus